rádio alternativa. Viva, viva! Viva! Viva! Viva a sociedade alternativa. Viva o 91! Viva! Viva! Viva a sociedade alternativa. Viva, viva, viva! Viva! Viva! Viva a sociedade alternativa. Se eu quero e você quer tomar banho de chapéu, ou esperar Papai Noel, ou discutir Carlos Gardel, então vá! Faz o que tu queres, pois é tudo da lei, da lei. Viva! Viva! Viva a sociedade alternativa. Faz o que tu queres, viva! Há de ser tudo da lei. Viva! Viva a sociedade alternativa. Todo homem, toda mulher, viva! É uma estrela. Faz o que tu queres, pois é tudo da...